maltratar. Escute, meu amor, tá tão difícil pra aguentar. Aqui sem teus carinhos, só me dá vontade de chorar. Um abraço, mil beijinhos e a saudade vai matar. Voe como um passarinho, voa pro mesmo lugar. Vou te fazer um denguinho. Logo, logo vou voltar. Te espero aqui no nosso ninho pra nós dois juntos se amar. Ei, eu vou te convidar pra ir pro JC. DJs Alex e Júnior Mix vão tocar. Eu vou pro campeão pra te encontrar. DJ Bruno Revolution também vai tocar. Ei, eu vou te convidar pra ir pro JC. Banda 007. Oi, amor, eu tô ligando pra te perguntar se tá bem com você. Essa saudade só faz maltratar. Escute, meu amor, tá tão difícil pra aguentar. Aqui sem teus carinhos, só me dá vontade de chorar. Um abraço, mil beijinhos e a saudade vai matar. Voe como um passarinho, voa pro mesmo lugar. Vou te fazer um denguinho, logo, logo vou voltar. Te espero aqui no nosso ninho pra nós dois juntos se amar. Banda 007. Minha boca, tua boca se procuram a cada segundo, mas parece tão escuro, não encontro você. Te procuro, faço o mesmo, chego até entrar em desespero. Sem você já não consigo, não consigo viver. Banda 007. Minha boca, tua boca se procuram a cada segundo, mas parece tão escuro, não encontro você. Te procuro, faço o mesmo, chego até entrar em desespero. Sem você já não consigo, não consigo viver. Esqueça as brigas, vem recomeçar. Sabe o que passou, passou, vamos deixar pra lá. Na noite foge o sono, não dá mais pra aguentar. Volta, vem logo me amar. Se quiser, vem atrás da sua paixão. Se quiser, eu tô numa nova dimensão. Junto com o DJ